adianta nada rezar para os totens de plástico que insistimos em chamar de deuses. São substitutos da nossa coragem e o desespero vem às vezes. Enganamos a nós mesmos e confiamos em qualquer tirano que nos traga ao paraíso de engano. E esquecemos que também somos deuses. Não adianta nada lutar, feito heróis tão quixóticos, contra as rodas do girar do tempo. É porque o tempo não para e ele sempre tem razão, até mesmo quando erra, às vezes. Enganamos a nós mesmos e confiamos tirando que nos trata um paraíso de engano. E esquecemos que também somos deuses. Vamos ouvir os passos do mundo que despertou de um sono profundo e vai levantar. Silêncio. Vamos ouvir os passos do mundo que despertou. Exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido. O óbvio.